Bom, a nossa entrevistada é a subprocuradora Ella Vieco, que é uma das referências do Ministério Público Federal e a primeira entrevistada nessa série dos candidatos é a lista tríplice. Bom dia, dona Ella. Bom dia. Eu queria primeiro que você falasse um pouquinho da sua carreira no Ministério Público. Bom, eu tenho 40 anos de Ministério Público. Eu entrei em 1976 no terceiro concurso, e trabalhei logo no início em Brasília, muito pouco tempo. Assumi depois na Procuradoria da República no Paraná. E fiquei uns 8 anos lá, depois fui para Santa Catarina. E em 1992 eu aceitei a promoção para ser subprocuradora-geral. Então, desde 1992 eu estou em Brasília, onde exerci várias funções, né, de coordenação, várias áreas do Ministério Público. Isso assim, bem sinteticamente. Nessa área de direitos humanos, na qual você se tornou uma referência aí, quais são as grandes contribuições que você vê do Ministério Público nesse período? Bom, o Ministério Público, e principalmente o federal, com a Procuradoria Federal dos Direitos Cidadãos, se tornou um canal, para a sociedade civil, para os movimentos sociais. Então, essa possibilidade, né, desse diálogo, possibilitou que o Ministério Público levasse ao judiciário anos, aí eu posso indicar, por exemplo, através dos grupos de trabalho de pessoas com deficiência, direitos sexuais e reprodutivos, em que o grupo ofereceu para o procurador-geral relação à união de pessoas com o mesmo sexo. Então, na área de saúde. Assim, é de uma riqueza enorme a contribuição, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Até algum tempo atrás, a indicação do procurador-geral não era notícia de jornal. Hoje virou manchete, se discute desdobramentos políticos. Isso é bom ou é ruim para o Ministério Público? Ah, pois então, eu até há uns anos atrás eu me incomodava um pouco justamente porque ninguém se interessava sobre como as coisas aconteciam dentro do Ministério Público para entender a importância do Ministério Público. Agora eu acho que tem uma overdose. Então, o que está acontecendo, ele também acaba influenciando, por exemplo, na escolha interna, né? Então, esse movimento externo com relação à escolha interna, eu acho um pouco assim, negativo. Não sei se está me entendendo, é porque as pessoas, elas querem votar nos candidatos ou nas candidatas que vão ser eleitos. Isso é uma coisa que a gente vê nas eleições, o candidato que vai ganhar. E isso eu acho que prejudica, porque a eleição nossa interna, ela deve ser pautada pelo reconhecimento, pela discussão das questões institucionais, dos nossos limites, né? E não assim por essas influências externas. Essa questão da democracia interna do Ministério Público, as eleições aí de procuradores para cargos específicos, a gente vê alguns casos, assim, por exemplo, de procuradores de direitos humanos em algumas regiões que não têm nenhum compromisso com direitos humanos também. Esse tipo de eleição direta, ela é boa ou é ruim para o Ministério Público? Então, esse também a gente sempre vê algumas pessoas, alguns grupos querendo essa democratização, essa votação para listas e tal, mas eu acho que atualmente há uma compreensão de que alguns cargos eles não podem ser submetidos a essa votação, porque fazem parte da administração. Então, se nós temos um procurador-geral que ele é escolhido naquela lista tríplice e depois nomeado, e tem uma política, e foi escolhido porque se propôs numa política institucional, e aí tem certas indicações que fazem parte, né, desse projeto de política. E aí, no caso, as coordenações de câmaras, a própria Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, e em alguns, no caso da Procuradoria Federal, isso passa pelo Conselho Superior também, quer dizer, faz a indicação e o Conselho chancela, assim como a figura do Corregedor-Geral. Doutora, nos últimos anos houve uma expansão grande da estrutura do Ministério Público através de concursos. E esses concursos, por outro lado, entrou uma leva grande de procuradores cujo salário inicial é muito próximo do teto da categoria. Isso aí não provoca uma dificuldade dos novos quadros assimilarem valores, crenças do Ministério Público? Exatamente. Nós, quem está no final de carreira como eu e com 40 anos, eu até ganho menos do que muitos procuradores de primeira instância que podem fazer as itinerâncias e fazer acumulação de ofícios, né? Claro que tem o teto, mas acaba assim numa equalização. E essa experiência assim não é valorizada, porque tem um projeto, né, dos quinquênios que eu acho que faria que todo mundo está de acordo que faria essa diferença, né, de valorizar o tempo de serviço. É sempre que uma empresa traz novos quadros, você tem um período de aclimatação, de assimilação dos valores, assimilação da cultura interna da empresa. Essa expansão que houve no Ministério Público, houve essa preocupação de preparar o terreno para que os novos procuradores tivessem bem entronizado assim, os valores do Ministério Público? Bom, teve um concurso, que eu agora não recordo qual, que entrou muita gente de uma vez só, e foi aí que eu me dei conta disso, mas eu acho que foi uma coisa mais pessoal minha. Eu não me lembro de ter havido uma discussão a respeito disso, de como. Como nós temos que fazer as entradas de novos integrantes, de novas integrantes, de uma forma escalonada em que possa haver esse compartilhamento de valores, essa passagem de experiência. O que tem, vamos dizer, guiado são aqueles limites postos pelo próprio executivo de que não pode ter concurso com mais de tantas vagas. Ele estabelece já no orçamento o um número de vagas. E aí, até que com isso, as entradas ficaram na faixa dos 70, 80, que assim é razoável, né? Nós temos os cursos de ingresso e vitaliciamento, em que se procura fazer assim essa acolhida, né, dos novos e passar. Essa experiência também tem experiência na corregedoria de corregedores auxiliares, mas assim, acho que realmente nós devemos pensar mais em termos do perfil que nós queremos, né? E que nós acho que talvez não estejamos pensando o suficientemente nisso. Desde os anos 90, a parte mais visível do Ministério Público é a parte penal, as ações. A imprensa ela superdimensiona, supervaloriza. Isso não cria um efeito demonstração um pouco prejudicial para as demais atividades do Ministério Público? É, com certeza. E também tem um discurso legitimador dessa atuação penal, no sentido de que as novas áreas, né, essas áreas de crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro, elas são uma democratização do direito penal e que o direito penal ele pode transformar, né, as relações sociais através do direito penal. Nós vamos ter um mercado mais saudável. Enfim, aí nessa parte eu tenho uma posição bem clara dentro dos meus estudos de direito penal, de criminologia. O direito penal ele serve a uma estrutura de poder e ele reproduz essa estrutura. Então, aparentemente nós estamos democratizando porque pessoas ricas, poderosas foram presas, estão presas, já cumprindo pena. Mas, por outro lado, acho que está ficando muito claro que a seletividade e a seletividade que sempre exclui os ricos e poderosos, ela continua, né? Então ela está se revelando nas colaborações premiadas, né? Então por isso que assim, o que eu estou colocando como prioridade é manter a atuação penal, porque isso é uma missão constitucional, mas nós temos que equilibrar, porque a nossa missão constitucional também é de promoção dos interesses, dos direitos difusos, dos direitos fundamentais, e para mudar realmente as estruturas, nós temos que investir em educação e em saúde. Há uma série de direitos fundamentais, eles todos estão interligados, indivisíveis, mas a gente trabalha, né, cada vez mais com prioridades, com palavras de ordem, e é isso que eu gostaria de puxar no Ministério Público, tirar assim essa ideia só, essa conversa só do direito penal, da Lava Jato. O Ministério Público é muito mais do que isso. Doutora, vocês têm um desafio, o pessoal dos direitos humanos, é um desafio fantástico aí, que está vendo um desmonte das políticas sociais de uma maneira geral, e a chamada lei do teto, segundo todas as avaliações, aí ela vai impor limites draconianos aí a gastos essenciais de saúde e educação e da própria expansão do Ministério Público aí. Como que vocês podem agir em relação a isso? Exatamente. Eu acho que ainda não caiu bem a ficha, né? Internamente e externamente, de quanto essa emenda constitucional ela impacta e vai prejudicar o próprio Ministério Público na promoção desses direitos. Mas eu penso que com as ferramentas tecnológicas e uma reorganização da forma como nós trabalhamos, que ainda nós trabalhamos de forma muito tradicional, nós podemos fazer alguma coisa, quer dizer, não colocar esses direitos que estão sendo reduzidos, colocar na berlinda, né, para discussão pela sociedade, opinião pública de modo geral. E também o protagonismo, assim como o procurador-geral está tendo um protagonismo muito forte nessa matéria criminal, ter esse protagonismo nessa área de direitos humanos, nessa área, e como nós estamos falando aqui, de educação e saúde, que são essenciais para a sociedade brasileira, para a redução das desigualdades. A senhora acha que com esse protagonismo político assumido pelo Ministério Público, a lista tríplice vai ser respeitada? Quando a estrutura política se reorganizar, o que que aquela história da madeira que volta aí, o que que pode acontecer com o Ministério Público? Então, fazer prognóstico está muito Está difícil, difícil, tá? há muita instabilidade, mas o que eu tenho dito é que nós temos que oferecer uma lista tríplice. Esse é o nosso papel, uma lista que tenha, que seja forte, que tenha nomes, que tenham respeitabilidade, que tenham experiência, que sejam reconhecidos, tanto internamente quanto externamente. Esse é o nosso papel. Eu acredito que, no final de contas, vai ser alguém dessa lista, porque para a própria governabilidade, né, do país, vou chegar à conclusão que é melhor ter alguma coisa assim que está. Que o Ministério Público, né, ele seja representado, porque a gente não pode acabar, ninguém pensa em acabar com o Ministério Público. Então, as outras instituições do Estado têm que conversar com o Ministério Público. Então, tem que conversar com pessoas que o bem representam. E como é que a senhora vê a questão da cooperação internacional, e da maneira como as empresas, não os executivos e empresários aí envolvidos em corrupção, mas como as empresas foram atingidas por esse sistema de troca de informações que muita gente, nós aí, inclusive no GGM, atribuímos aí a estratégias geopolíticas bem nítidas aí da cooperação internacional a partir dos Estados Unidos? Nós temos que entender que, por exemplo, todas as alterações legislativas que aconteceram no Brasil, elas aconteceram de fora para dentro. Por exemplo, a lei de lavagem de dinheiro, ela se arrastava no Congresso Nacional. Só quando o presidente dos Estados Unidos veio para o Brasil e deu assim tipo de um xeque-mate, vocês têm que fazer essa, têm que passar essa lei, né? Então, na questão também de drogas, de política de drogas, na própria corrupção, todas essas definições dos tipos legais, a definição dos instrumentos internacionais, elas vêm de fora para dentro. Mas também é uma coisa com a qual nós temos que trabalhar, porque nós vivemos num mundo globalizado, então faz parte assim desse jogo. Quer dizer, os próprios governos entraram na globalização fazendo articulações e entrando em mercados, competindo com outros mercados, né, e colocando, por exemplo, os interesses americanos em sobreaviso, em alerta. A gente não pode ser ingênuo, né? E defender os interesses nacionais o quanto pudermos e com a força, com toda a força, porque o que se vê agora com essa medida provisória, né, sobre as terras públicas, é uma venda do patrimônio público brasileiro que não está tendo atenção devida. A gente está, vamos dizer, esperneando tanto a Primeira Câmara de Coordenação e Revisão quanto a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, mas acho que é insuficiente. Doutora, o pessoal de direitos humanos sabe que o Estado ele tem um papel central aí na promoção do combate à desigualdade e tudo. Agora, a gente percebe em muitos setores, aí, do Supremo, do próprio Ministério Público, da área penal, um discurso de redução do Estado, da preponderância do ajuste fiscal. Até que ponto que a ideologia contamina, digamos aí, a interpretação da Constituição? Assim, ela tá por baixo. Tem uma ideologia, a Constituição tem uma ideologia, né? E o Ministério Público, ele tem que honrar essa ideologia que foi colocada na Constituição, pela qual nós temos como princípio o princípio da solidariedade, do pluralismo, da dignidade humana e da superação das desigualdades regionais. Então, essa ideologia que deve pautar os membros do Ministério Público, né? Nós prometemos defender a Constituição e as leis, sobretudo a Constituição. E o que a senhora acha dessas escolas, inclusive com seguidores aí no Supremo Tribunal Federal, de que o Supremo tem que revisar a Constituição como se fosse uma coisa viva. Então, eu acho, sou contrária a esse pensamento, né? Ainda mais vendo como são feitas as escolhas para o Supremo. A Constituinte foi um. Eu, na época, lembro que queria que fosse uma constituinte exclusiva, né? Mas não foi assim. No entanto, foi uma constituinte muito viva, de muita participação. E esse movimento, quer dizer, para fazer uma nova constituição, fazer uma revisão, só se nós tivermos a possibilidade de ter, como naquela época, essa discussão ampla, muito ampla, de todos os movimentos sociais. Entretanto, o que que a gente vê é que há uma negação da participação política dos movimentos sociais. Quer dizer, os movimentos sociais, a sociedade civil, ela é vista de uma forma negativa. Então, eu fico com a Constituinte que foi de 86 e não quero mudanças e mudanças que sejam feitas pelo Judiciário. Doutora, aquela constituinte foi uma explosão, uma surpresa. O país vinha de uma ditadura, parecia que não tinha sociedade civil. De repente, todos os rincões brotaram grupos organizados. Hoje nós estamos numa grande noite aí, mas a senhora sente essa mesma vitalidade sendo preparada, não? Não sinto assim tão forte, né? É um contexto tão diferente e é estranho porque naquela época nós não tínhamos internet, né? Não tínhamos sequer assim as comunicações telefônicas eram fáceis, mas foi um rastilho de pólvora. Hoje as coisas estão tão mais facilitadas com as redes sociais. Mas ao mesmo tempo não conseguimos ter esse movimento assim articulado, né? Mas voltando um pouco na CIF, aquela pergunta anterior, eu gostaria também de dizer que nós temos que reconhecer que dentro da Constituição ela tem possibilidades de uma interpretação, porque o contexto muda, né? Então, acho que tem uma possibilidade de ampliação da interpretação, mas isso tem que ser feito com muito, muito critério, porque não pode ser uma interpretação que faça retroceder os direitos. Nós temos ministros do Supremo que defenderam que, nesse quadro de corrupção, tem que ter se admitido uma flexibilização no Estado de Direito. É possível combater a corrupção dentro do Estado de Direito? É possível, mas essa flexibilização ela permite uma série de descobertas, né, que pelas regras anteriores do direito penal, do direito processual penal, elas não eram possíveis, né? Por exemplo, eu acho que talvez nem o próprio Congresso, quando votou a colaboração premiada, tenha se dado conta disso, que houve uma quebra assim total do paradigma da obrigatoriedade da ação penal, que já tinha caído alguns anos atrás com as infrações de menor potencial ofensivo, que você pode fazer a transação. Mas agora, com essa colaboração premiada, você pode simplesmente deixar de oferecer a ação penal. Para você poder deixar de oferecer a ação penal, você tem que ter. Assim, você tem que fazer uma negociação. É muito parecido com aquilo que se faz nos Estados Unidos do plea bargain. Então, isso aí é uma alteração total. E essa alteração, ela não foi seguida de uma regulamentação. Então, as coisas estão sendo feitas e feitas assim aos borbotões, né? porque as coisas estão acontecendo e estão vindo fatos, como nesse caso da JBS, indicação de propina para 2.000 políticos, isso significa por baixo 2.000 inquéritos, né? Então, essa falta, né, de regulamentação, ela pode ser muito prejudicial aos direitos, ao princípio da legalidade, ao princípio da igualdade, do devido processo legal, da proporcionalidade, né? Esses princípios eu considero que eles são fundamentais do processo penal. Doutora, esse modelo atual acabou expondo dois poderes subjetivos aí do procurador-geral que vão contra todo o discurso até da transparência que o Ministério Público defende. Um deles é o poder da gaveta. Você não sabe o que tem guardado na gaveta. A gente sabe agora de informações, de inquéritos que ficaram anos na gaveta sem serem analisados. E o segundo é o seguinte, quando ele joga essa batelada de inquéritos na mesa, o procurador-geral, no caso daquelas ações de pessoas com direito a fórum privilegiado, ele tem o domínio do fator tempo. Ele pode definir o que vai mais rápido e o que vai mais devagar. E a diferença entre o mais rápido e o mais devagar é uma diferença crucial na aplicação da justiça. Como é que a senhora vê esses dois pontos e como melhorar essas duas situações? Eu acho que esse é um grande problema. Eu não tenho um conhecimento, porque assim, muitas coisas vieram ao conhecimento público, mas as coisas estão cobertas pelo sigilo. Eu não tenho como fazer uma avaliação a respeito desses tempos, ou de quem, se é só o Ministério Público que tem o domínio desse tempo. A Polícia Federal, a pouca experiência que eu tive atuando na Corte Especial, alguns casos até vieram da Lava Jato, mas outros, tem outros atores que também jogam esse jogo e que podem fazer demorar mais ou menos, né? São os próprios juízes, a Polícia Federal, de modo que tem que ter eu acho que tem que ter mais transparência para que a opinião pública consiga fazer essa avaliação, até que ponto é o Ministério Público que está. Vamos dizer, não quero dizer, eu estou usando a palavra manipular, mas não no sentido de que o Ministério Público, eu não estou trabalhando com essa hipótese de que esteja manipulando, mas que esse tempo das coisas ele possa ficar ao alvedrio do Ministério Público, né? É realmente muito, muito difícil, né? Nós entramos nisso e temos que parar para pensar para que a opinião pública não jogue toda a culpa no Ministério Público. Doutora, essa parceria das operações com a imprensa, o impacto político, a falta de controle sobre os vazamentos, acaba conferindo um poder político ao pessoal, procurador de primeira instância, delegado de primeira instância, e obviamente, todo mundo tem suas preferências político-partidárias. Essa falta de controle não é uma ameaça à democracia brasileira? Sim. E esse, vamos dizer, esse tipo de trabalho de fazer vazamentos, né? E aí você vai produzindo a reação, conforme a reação justifica até a forma como você vai conduzir o processo, um pedido de prisão, etc. e tal. Isso escancaradamente foi utilizado na operação Mãos Limpas, né? Tem dois autores americanos que fazem uma análise, e o Sérgio Moro tem um artigo sobre isso, em que ele repete, na verdade, o que eles escreveram, e é isso, quer dizer, lá eles vazavam para a imprensa, e com base nisso, então, dava aquele gás, né, aquela combustão para a operação. E até que ponto, depois de tudo isso, nós podemos dizer que a corrupção acabou na Itália, se não houve apenas uma alteração assim dos grupos de poder, né? Então, entrar nesse jogo tem um custo muito, muito pesado. E da minha parte, com relação ao Ministério Público, eu acho que o Ministério Público deveria fugir disso. Ele tem que ser pautado. Se é para ser sigiloso, é sigiloso, né? Então, da minha parte, eu vou cuidar de que esse sigilo, seu sigilo que é no interesse da investigação e também na preservação da intimidade das pessoas, né? Quer dizer, destruir a imagem das pessoas é muito fácil, né? Depois explicar, né? Não adianta de muito. Então, essa é uma coisa muito, muito sensível que eu prezo bastante. Com esse envolvimento grande, com a mídia batendo bumbo, definindo pautas, definindo visibilidades, os sistemas de autocontrole, autorregulação do Ministério Público ficaram prejudicados, minimizados? Como assim? Pois não, tem o Conselho Nacional do Ministério Público que, incumbido de analisar. Do lado de fora, a gente acha que há muita leniência, assim, muita proteção interna. E a grande defesa do Ministério Público é ter ferramentas fortes de autorregulação para impedir que venha futuramente regulações de fora, né? Na sua opinião, isso é uma opinião minha de fora, né? Na sua opinião, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele responde às necessidades de regulação do Ministério Público? O Conselho Nacional, né, do Ministério Público, ele tem regulamentado, inclusive, vamos dizer, em demasia, né? Exatamente até em resposta, para que não hajam assim esses supostos excessos do Ministério Público, né, independência funcional. Então tem uma regulamentação, como é que faz audiência pública, como é que faz recomendação, o que que que pode ou não pode atuar, e também agora uma recomendação mais recente a respeito de manifestações. O Conselho também, ele tem, o CNMP, ele tem monitorado todos os conselhos superiores para saber se entrar, se abriram procedimentos, se o procedimento já terminou. Então, há realmente os colegas se sentem bastante monitorados com as corregedorias internas. Agora, do ponto de vista externo, eu imagino que as pessoas não vejam punições. Existe uma legislação realmente que ela estabelece uma série de obstáculos para a exoneração. Não nos casos do estágio probatório é mais fácil, mas nos casos em que a pessoa é vitalícia, obstáculos que tem que entrar com ação em juízo, mesmo depois de ter sido condenado administrativamente. Mas isso tudo foi pensado até nos anos 90 como preservação da independência funcional, né? Então, mas vamos pegar a independência funcional. O Ministério Público segue a Constituição, tem a liberdade de expressão. E, de repente, a gente vê procuradores entrando com representações contra universidades, porque lá houve um evento político de estudantes discutindo política. Quais os limites aí dessa ação individual? Bom, nesse caso já houve até uma resposta judicial, né? Nós acabamos assim internamente respeitando os colegas, né? Internamente tem a famosa rede membros, e usa as listas também de WhatsApp em que as pessoas veiculam as suas manifestações. Então há uma certa contenção, quer dizer, a pessoa percebe que não está sendo, que passou do limite, a maioria não está concordando com aquilo, e aquilo vai havendo uma autorregulação. Em último grau, chega ao judiciário, o judiciário é que faz vamos dizer, esse controle, né? Tá, filho. Zoliak, muito bom, muito obrigado aí pela sua entrevista aí. Agora